se após partiste não mais voltaste, a minha vida tornou-se agreste, pois a saudade tu me deixaste, felicidade tu não conheces, a dor que mata de uma saudade, felicidade nunca me viestes, porque te foste felicidade. Fiquei sozinho, pois meu amor, quando partiste, partiu também. Fiquei sozinho com a minha dor, que nunca foge para ninguém. O meu martírio não tem mais fim, quando me lembro que te aspirei e que brilhaste no meu jardim como a coroa de luz de um rei. Tanto porque julgava que se chegasses não mais te irias, que sempre fosses a minha escrava, que te alongasses pelos meus dias. Felicidade tu não conheces, a dor que mata de uma saudade, felicidade nunca me viesses, porque te foste felicidade. Felicidade nunca me viesses, porque te foste feliz.